Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um 3 em Ponto neste domingo solarengo. Aqui estou eu, Adriana Pequeno, mais o meu colega, patrão e por aí fora, Carlos Bonaparte. Uau, essa do patrão gostei. Eu gosto de ser chefe, eu gosto de ser chefe assim. Oh. Sabes que eu sou o master chef da radiofonia. Exatamente. Nossa, eu sou uma mera aprendiz. Ai, ai. E pronto, ouvintes, já agora uma salva de palmas porque isto, quer dizer, então, vamos lá ver, não é? Isto aqui um programa deste sininho há uma salva de palmas de cena. Olha lá, pessoal, então, palminhas. Um programa Irá, de categoria, irá. sim, senhor. É um programa de categoria, sim, senhor. Sim, senhor, vamos outra vez para o folclore, ou seja, ei, que é isso? Não fiquem descontentes, vá, é uma música tradicional portuguesa e vai buscar muito das nossas raízes. Os imigrantes têm muitas saudades deste tipo de músicas porque não é muito normal eles ouvirem constantemente este tipo de músicas, portanto, vai-lhes lembrar os grupos, as suas terras, as suas aldeias, as suas vilas, portanto, que eles só visitam em agosto, principalmente. É verdade, principalmente em agosto. Exato. E pronto, não é? E também temos muitos imigrantes a ouvir o nosso programa, não é? Temos muitos imigrantes. Está a pensar no folclore português. Já estou a ver que sim. É. Mas pronto. Isto para dizer que, pronto, estamos em grande, estamos outra vez aqui todos, não é? Todos, ou seja, eu que valho por 5, que não sei assim para a minha largura, e a Adriana Pequeno também. Estamos. Ah, e claro, o Lost, que é o diretor-geral aqui da Antena Web, não é? Exato, exato. Que supervisiona sempre tudo. Tudo, tudo. E como dizia a Adriana, e bem, pronto, retorno assim um bocadinho mais a seriedade. Edição então, mais uma vez sobre o folclore, mas eu gostaria antes, se tu estiveres de acordo com isso, em passarmos ao nosso informativo, certo? Pode ser? Certo? Pode ser Ok. à vontade. Então vamos lá ficar. Vamos lá ficar com. Vamos lá ficar com o nosso. Informação 3 em ponto. Com um patrocínio Patas do Lost. A edição de hoje do nosso Informação 3 em Ponto vai reportar uma situação. Enfim. No mês de março já tivemos tido alguns problemas com respeito à produção externa e à repetição excessiva de conteúdos, que em alguns dos casos se aproximava a 40%. O mesmo dizer que uma em cada quase duas edições era repetida de alguns programas. Em todos os casos, mais de 8 horas saíram da programação da Antena Best. Mantinha-se apenas 1 hora e meia de uma produtora com a qual nos desafiliamos na tarde de ontem, ou seja, do passado sábado. Enfim, não é que tenha havido um novo caso de repetição, felizmente não, mas entendemos então o desafiamento com essa produtora. E, portanto, vamos deixar de transmitir alguns programas. Coisa muito pouca, porque já não transmitimos praticamente nada. Acaba o Planeta Top 15, que era um programa produzido por nós e que teve um índice de audiência muito baixo. E simultaneamente vamos deixar também de transmitir o programa Forró, aliás, o programa Universidade Sertaneja. O Forró da Melhor continua agora pela Rádio Completa. O programa Universidade Sertaneja acaba, e ali ia para o ar na Antena Best das 12h30 às 14h, e acaba também o programa As 7 Melhores. O motivo, todavia, do término das 7 Melhores, apesar de ser produção interna, tem a ver com o facto do programa, para todos os efeitos, ter um nome, o mesmo nome de um dos programas de sucesso no rádio, que é a produtora em causa. E, portanto, nós achamos por bem terminar com esse espaço radiofónico. Até para permitir que haja um outro programa de música sertaneja, chamado Conexão Sertaneja. O programa é produzido pelo Luís Fernando, da Rádio Completa, e que irá então... Já esteve aqui no Grupo Antena Web, saiu quando nos desafiamos dessa produtora, em outubro do ano passado, aliás, foi um dos programas... Era um dos programas que se manteria caso mantivéssemos a parceria com a produtora, mas na altura, com o fecho do Canal 2, tal não se verificou. O programa saiu, ficou apenas este Universidade Sertaneja, que terminou então ontem, aliás, anteontem. Digo-vos ainda que então o programa Conexão Sertaneja irá para o ar de segunda a sexta, das 12 às 14, na Antena Best. Ao mesmo tempo, deixe-me também dizer-lhe que aos fins de semana vamos ter o programa que dá para o nome de Nação Pop. O programa tem, enfim, a mixagem do DJ Rick Sester e também a locução do locutor Neto. O programa vai estrear para nós no próximo domingo, ou seja, já estreou neste domingo, peço desculpa. Então aqui no... aliás, não aqui no Canal 1, mas na Antena Best. E antes de fechar este espaço informativo, só lembrar aos ouvintes que já está acessível o site da Antena Web Momento em momento.radioantenaweb.info. Se os ouvintes visitarem, vão já ficar a saber a programação, que vai arrancar no dia 1 de junho. Portanto, daqui a menos de um mês, vamos ter então o canal Antena Web Momento operacional, a transmitir então várias coisas. Hoje vou falar desde já um bocadinho sobre isso. Hoje vamos ter uma espécie de 3 em ponto de informação, a informação de 3 em ponto em duas partes. Para já, fechamos por aqui esta primeira parte, vamos dizer assim, a segunda não é propriamente o mesmo informativo, mas é um alargamento sobre o que é o canal Antena Web Momento. O que é que o ouvinte vai poder contar mais em concreto com este canal? Já o anunciamos no dia 1, na emissão especial, mas hoje vou voltar a falar, já que este programa 3 em ponto é um programa... que também tem muito do que se passa com o grupo Antena Web, que a partir do dia 1 de junho terá um total de 4 canais. Lembrando que a Antena Live faz um aninho daqui a 10 dias. E agora sim, para já, fechado o Informação 3 em ponto. Então, gira muito tim, bem. Tim. É, também gosto. A sério, por acaso fica muito giro. Ai, ai. Podemos iniciar as nossas músicas, não? Claro, claro. Vamos a isso. Então, vamos iniciar com o grupo folclórico de Viana Castelo, com o Vira de Reia. Este grupo folclórico de Viana Castelo também pode ser chamado Academia Etnográfica. E é uma associação cultural com... Bem, quem é que não sabe? Com sede na cidade de Viana do Castelo, no norte de Portugal. Portanto, iniciou-se em 74 um grupo de alunos da Escola Industrial e Comercial de Viana do Castelo decidiu organizar, juntamente com alguns professores, um grupo de dança folclórica. Associavam assim a ocupação dos tempos livres, a preservação e divulgação do património cultural da região, e ao fim de quase 2 anos de existência, eles, devido a... bem, não só a estes fatores que vou falar, mas também a outros, mas principalmente à dimensão que o grupo atingiu, os seus elementos abandonaram o espaço escolar e em 76 fundaram o atual grupo, cujo objetivo são a recolha, a divulgação, preservação e transmissão das danças, cantares e trajes da região, do Alto Minho. Para a concretização dos objetivos, o grupo manteve sempre em atividade grupos grupos de estudo, Ou seja, dos trajes, das danças, do cancioneiro, da música popular, do artesanato, usos e costumes, lendas e histórias, em cuja ação se fundamenta o trabalho de divulgação desde 1985. É membro da Organização Internacional de Arte Popular, organismo ligado à Unesco, e o grupo participa ainda na Romaria da Nossa Senhora da Agonia e durante os meses de maio e novembro. E peço desculpa interromper, terei só que vamos entrar por alguns instantes. Vou deixar as explicações na mesa com a Adriana. Volto dentro de alguns instantes, os ouvintes vão ouvir-me sair do estúdio, mas regresso dentro de poucos segundos. É uma questão algo invulgar por aqui, mas resolve-se-á rapidamente. Mas sim, podes seguir, Adriana, a emissão é tua. Eu volto em instantes. Ok. Então, como eu estava a dizer, o grupo participa ainda na Romaria da Nossa Senhora da Agonia durante os meses de maio a novembro. Não, e durante os meses de maio a novembro, na Quinta de Santuinho, em Viana do Castelo. A sua participação em Santuinho é alternada com outros três grupos do distrito. Este grupo participa também no Festival Internacional de Folclore, a realizar na primeira semana de setembro na própria cidade. E de seguida vamos ter o rancho folclórico da praça com o fandango. Eu deste rancho não tenho informação alguma. Pois, o rancho folclórico da praça, não é? Que é um rancho... Exato. Eu confesso que também não conheço, não tenho nenhuma informação. A única informação que eu consegui quase confirmar é que este é um grupo folclórico de Vila Real, do distrito de Vila Real. Foi o único rancho folclórico que encontrei como rancho folclórico da praça, aqui nos meus registros. Mas a verdade é que isto da praça, não é? Como eu disse à Adriana nesta semana, não foi? Podia ser, sei lá, da Praça da República aqui, ou podia ser da Praça do Peixe em Aveiro, sei lá. Embora eu duvido que haja. E já agora, não tens informação nenhuma sobre ao menos o fandango? Bem... O fandango é um género tipicamente português. Agora não sei se esta música tem a ver com o género fandango mesmo. Sim, tem. Tem a ver. Então, o fandango é um. Aliás, isto é mesmo um fandango de raiz, ou seja, não tem aqui misturas com corridinhos nem coisas do género. Não. O corridinho, enfim, é um bocadinho mais rápido que o fandango. E tem outra batida. Outra síncopa. Como é que isto se chama? Uma batida sincopada. Aqui o fandango é uma. Digamos que é uma dança, um género musical dentro do folclore mais para o norte e com mais influência ainda no interior norte do país, e tem muito as suas danças típicas, muitas vezes danças de roda, enfim, em pequenas festas, em muitas vezes estes fandangos, muitas vezes as rodas, as danças de roda são muitas vezes, ou eram muitas vezes, agora já não sei, mas na altura eram muitas vezes, anos 70 e assim, para encontrar um par, por exemplo, não é? E então havia danças, não era propriamente um cantar ao desafio, mas havia cantigas que eram, as cantigas, enfim, muito, muito para trás, até dos tempos de gravação, cantigas que eram, ou seja, eram fandangos e eram muito à base de um jogo, basicamente, em que seguindo a pessoa que nós tínhamos ao nosso lado, tínhamos que seguir a dança e os passos do par ou da roda, depende da forma como estivesse feita a música e como estivesse feita a dança em consequência da música. E estas cantigas, enfim, este fandango tem ar de ser bastante antigo. E o que faz com que este fandango seja ele diferente? O fandango, a música tradicional portuguesa, tem por norma o acordeão. Mas o fandango tem outro instrumento a solo que compete muito com o acordeão. Aqui é o bombo, o ferrinhos, a dufe, de quando em vez, e isso é mais para o interior, de facto. O adufe, poderá ter a viola e o cavaquinho, não é? Mas entretanto, estes instrumentos são solo. Mas há um instrumento que é o clarinete, que ou a flauta, depende, enfim, mas são instrumentos de sopro, de todas formas. Eles competem muito no solo com o acordeão, que é uma coisa que não acontece em outros géneros musicais, em que o acordeão é nitidamente um instrumento predominante em termos de solistas, mas aqui neste especificamente, por exemplo, se nós, eu há pouco falei no corridinho, e eu falei no corridinho porque são os dois géneros de música tradicional portuguesa, mas em termos regionais mais vincados. Corridinho é mais lá para o Algarve e mais para aqui para cima é o fandango. E então, isto para dizer que, por exemplo, no corridinho. É mesmo o acordeão, não há ali instrumentos que sirvam, não há outro instrumento que seja solista. Quer dizer, poderá acontecer, mas é uma coisa muito rara. Por norma, é o acordeão. Aqui mais no fandango, é mais discutível. Eu até creio que neste fandango, eu não sei que instrumento é este, mas eu creio que é mesmo o clarinete. Ou se não é, será algum instrumento muito parecido, mas sim. Aliás, ele não havia um clarinete, isto é um clarinete mais pequeno. Eu agora estou-me a fugir o nome disto. Eu estou a pôr o nome de clarinete, mas o clarinete não é propriamente muito para aqui. Quer dizer, depende das circunstâncias. Mas há um instrumento muito parecido em termos de som. E acho que é um bocadinho mais pequeno. Que é o clarinete. Que é. Mas é muito parecido com o clarinete. Em termos de som, é muito parecido com o clarinete. E é esse instrumento. Isto tem um nome qualquer, acho que é um instrumento tradicional cá para cima, para o interior. Não sei se é a rabeca ou o que é que é. Acho que a rabeca é mais parecida com o violino, não sei. Mas há um instrumento muito parecido, de sopro, muito parecido com o clarinete. E é esse instrumento, é a flauta, o acordeão, ou seja, aqui para o fandango já é mais discutível. Mas é. Pronto, e o fandango é mais cá para cima. Quanto ao resto folclórico da praça, é isso. O que eu mais consegui encontrar foi. O único que eu consegui encontrar foi um grupo do Distrito de Vila Real, mas não tenho a certeza se será este ou não. Pois, eu também não sei. Bem, É e vida? Diz. vamos então ouvir estas duas músicas e já regressamos para a nossa segunda parte, certo? Sim, já voltamos. Espero regressar para a nossa segunda parte. Portanto, até já! Até já. Olé, olé, olé, olé, olé. mas de volta ao ouvinte. Diz. À nossa segunda parte. É verdade. À nossa segunda este parte. Este fantástico. Eu para dizer espetacular. Pronto, não digo. Espetacular programa. Exatamente. De domingo à tarde. Deste espetacular 3 em ponto. Sim, senhora. Estamos de volta então para a segunda parte deste nosso espetacular 3 em ponto. É, nosso. Impressão minha, ou menos que aqueles que não há um bocado? Espera aí. Sim, está melhor. Pronto, obrigado, já chega. Obrigado, opa. Estava difícil, não? Vá lá, já está. O que é? Palmas em cadeia ou o quê? Pois eu acho que sim, não é? Acho que sim. Quer dizer, em cadeia não, eu acho que eles estão, acho que eles estão livres. Acho que não estão na cadeia, mas pronto. Se calhar foram obrigados a bater palmas, também é verdade. É uma possibilidade. Bem, isto se calhar foi uma flash mob. Começaram uns e vieram os outros todos. É verdade. Uma flash mob de palmas. Então, nós também gostemos. É verdade, é verdade. Isso também é, aliás, é justo, é justo, não é? É mais do que justo, então. São muitos mais agora. Já agora podias fazer só o favor. Ias aí à janela espreitar se não está ninguém aí aos gritos ou assim, a exigir assim uns autógrafos nossos. É para sabermos, para ver para onde é que saímos, saímos pela frente ou por trás. Deixa-me cá abrir aqui a janela, parece-me. Eu vou só aqui abrir a janela, só mesmo para ver. Ora, deixa-me cá ver. Aqui. Ora, lá ver. Aqui abrir a janela. Deixa eu ver se tem que alguém não. Estão os meus fãs. Fico para a janela por aí. É. Muito em cima de mim, não pode ser. Pô, oh, credo. É que aqui na janela daqui da ala sul não está ninguém. Fogo. Só estou interessada em ti. Ainda bem. Se estivesse interessada em ti, tinhas um problema. É um bocadinho estranho, pá. Mas pronto, está bem. É bom ter fãs. Parece que sim. Bem, vamos às próximas duas? Vamos, deixa-me só dizer o seguinte aos nossos ouvintes, mas peço a informação 3 em ponto, já tinha que ter falado nisso. Dizer aos ouvintes o seguinte. Para os ouvintes que já há pouco ouviram esta parte do 3 em ponto de informação, deixa-me só já agora dizer algumas coisas que me escaparam aqui falar, que foi o facto de também terem começado neste fim de semana os programas Áudio Europa, um programa que traz música da, enfim, só música da Europa, dos vários países da Europa, ou seja, não é só os que falam inglês, nem só as músicas que são cantadas. Não, são músicas cantadas nos próprios idiomas. Pronto. E isto para dizer, temos esse programa, que estreou neste fim de semana também, e também o programa Notícias do Outro Mundo, que é o programa. Pronto. O programa de humor, não é? Com o João Faria. Também deixem-me dizer-vos que. Antes não é momento, e era isto que eu queria há pouco chegar. Antes não é momento. O que é que os ouvintes que a partir de 11 sintonizarem o nosso streaming vão poder encontrar a partir das 6 da tarde? Quem for ao site vai ver desde logo a programação. Já está definida, não é? Às 6 da tarde o ponto de partida, às 7 o rádio à tarde, etc. Entretanto, não vão ser apenas e só estes conteúdos que os ouvintes vão poder ouvir, não é? Desde as músicas que nós fomos passando e que foram marcando de certa parte da rádio, sei lá, aquela música, recordo-me agora, Mãos de Mãe, que a ouvinte Mara pedia muito, que vão passar entre as emissões dos programas, aliás, ou seja, entre as emissões, não é? Por exemplo, o ponto de partida acaba mais ou menos às 18h45. Vão passar algumas coisas, pequenos especiais de informação, vão passar publicitários antigos, publicitários atuais também, durante um momento. Vão passar também, por exemplo, pequenos excertos, coisas que não correram da melhor forma ou coisas que correram excelentemente bem. Ou seja, entre os programas vai sempre, ou músicas, enfim, como já disse que marcaram, né? Entre os programas vai sempre haver motivos de interesse para que os ouvintes possam seguir connosco. Às vezes até algumas intervenções praticamente em direto, não é? Ou seja, gravadas muito próximo da hora de edição do programa, em que vamos dar a conhecer aos ouvintes, sei lá, convidá-los para assistirem ao programa X que vai falar sobre não sei o quê, na edição a seguir, enfim. Ou seja, vamos ter tudo um pouco neste determinado momento. E o convite é para que possam, é para que sintonizem desde já, para que vão desde já ouvindo, porque o streaming já está a funcionar com a Antena Live. A Antena Live será talvez o único canal que não vai ter uma cerimónia de aniversário, porque, enfim, como é que eu posso dizer, o canal não tem emissões, nunca teve emissões, portanto, não é agora que queria ter, não é? Mas, ainda assim, há músicas que estão a ser colocadas e, portanto, há motivos de interesse para continuar a sintonizar este streaming ainda antes da abertura da Antena Web Momento. Mostrei isto que os ouvintes vão poder encontrar na Antena Web Momento programas, eles vão seguir uma ordem cronológica, portanto vão ser colocados, por exemplo, o primeiro playlist vai ser colocado o do dia 4 de janeiro de 2010 e por aí adiante até à última edição. Os ouvintes vão também poder sugerir programas, lá tem a caixinha para que falem connosco. E aí vão poder sugerir um programa. Vão poder, sei lá, dizer, eu gostava de recordar esta ou aquela edição, ou este ou aquele programa. E vamos nós atender as sugestões dos ouvintes, enfim, colocando depois e a seu tempo os respectivos programas no ar. Ou seja, esta de certa forma também é algo que nós gostaríamos que os ouvintes fizessem. Também fossem dando as vossas sugestões para quando que um programa acaba, nós já sabemos qual é que seria o outro que podíamos colocar, não é? E pronto. Será este o sistema de funcionamento da Antena Web Momento? Vai haver uma edição especial, quer na Antena Web Momento, ou seja, aliás, será na Antena Web Momento e depois também terá a possibilidade de ouvir de fazer o download no site do próprio canal, da Antena Web Momento. Portanto, não será um streaming, não será depois uma retransmissão nos canais em podcast, não. Será, o ouvinte terá a possibilidade de baixar o programa depois dele ser exibido, no Antena Web Momento. Isto, claro, vamos continuando a reforçar Antena Web Momento, mas fica desde já esta informação. O que é que os ouvintes vão poder encontrar neste novo canal? Antena Web terá então, a partir de 1 de junho, novamente, 4 canais. E vamos ter então também nessa edição da Antena Web Momento algo especial para vos anunciar. Ah, pois. É isto. É isto que eu tinha para vos dizer aos nossos ouvintes. Então vamos lá às músicas. Vamos da Trofa. Vamos ouvir agora o Rancho Folclórico da Trofa com o Valentim. Este rancho foi fundado em 59. Com a primeira apresentação ao público por a ocasião da feira anual de 59, claro, no Conselho da Trofa. Conta já com várias deslocações ao estrangeiro e tem percorrido o país de norte a sul. É uma instituição de utilidade pública e é também membro do Inatel. Tem no ativo cerca de 67 elementos. Uau. E não tenho mais nada sobre ele. Já agora sabes a música do Valentim, não é? Esta música do Valentim é muito conhecida. Não. Não sabes? Não. Ora, esta música, deixa-me só ter essa confirmaçãozinha aqui. Exatamente. Ao menos não estou a ver assim pelo nome. Aquela música que até a própria Mela Rodrigues cantava, Quero Valentim, Loró Loró, Quero Valentim, Oh Ai Meu Bem, enfim. É uma música muito conhecida dentro do mundo da música mais tradicional. Sei. Já estou a ver. Que até o próprio Roberto Leal também cantava, enfim. Aham, já estou a ver qual é a música. Acho que é o pronome das músicas, nunca lá chego. Mas depois acabo por lá chegar quando ouço um bocadinho da música, a pessoa me diz, ah, é fulano. Pronto. Uhum. Bem, e então de seguida vamos ter o Rancho Folclórico de Cabeça Subida com saias à Rua da Viz. Deste rancho, não tenho nenhuma informação também. Uhum. Pois é. E sabes que eu fico às vezes um bocadinho triste porque estas coletividades não se encontra nada sobre elas. É muito difícil encontrar sobre a maior parte destas entidades. Ou seja, o que é que elas fazem? Há quanto tempo é que existem? Não há nenhum portal. Há a Associação Nacional do Folclore, o que é, mas assim, não há um portal atualizado. Não há. Quer dizer, é daquelas coisas, não é, que fica sempre uma certa pena, eu acho. Sinto aquela, sei lá, aquela, como é que ia dizer, aquela mágoa, aquela, porque é a nossa cultura, é a nossa, enfim, a nossa entidade, não é? E nós desprezamos de tal maneira. Não sei o que é que achas. É, porque devemos ter mais informação, porque afinal é a nossa raiz, a nossa cultura, mas não temos assim, informação, nem os próprios grupos também não têm tipo um site ou um blog onde contem até a história. E mesmo aqueles que têm, por exemplo, uma página no Facebook, não têm lá exposto a história deles, e uma pessoa sente-se um bocadinho vago, porque não sabe, ouve a música, mas não sabe o que está ali por trás, a pesquisa deles, como é que foram fundados, em que objetivos é que têm, o que é que fizeram. Não sabemos nada. Diz isso. Não temos esse conhecimento. A única coisa que eu consegui saber é que Cabeça de Vide fica, é uma freguesia do Conselho de Fronteira, que por sua vez é Conselho do Distrito de Porto Alegre. Mais nada. Ah, e que tem 1067 habitantes. Ou seja, praticamente todo o Conselho de Fronteira. Porque a fronteira tem 3000 e não sei quantos. E um terço destes habitantes vive em Cabeça de Vide. Fora isso, mais nada. É pena. É assim a vida. E vamos à música? Vamos. Então vamos à música e nós já voltamos para a nossa última intervenção. E a despedidas. Exatamente. Pois, as intervenções. Até já. Yeah. pois meu amor é que me fazem lá ir. Os teus olhos, meu amor, é que me fazem lá ir. Adeus, ó rua da vida, tão tristosa de subir. Oh, meu amor, quem te disse que eu dormindo suspirava? Quem te disse não mentiu? Eu por ti suspiro dava. Deste mundo eu nunca darei valor. A minha maior riqueza é receber teu amor. A minha maior riqueza é receber teu amor. A riqueza deste mundo eu nunca darei valor. Manjerico miudinho tenho eu na minha sala. E estamos de volta, caros ouvintes, para a nossa terceira parte, para as nossas últimas duas intervenções em termos de música e para as nossas despedidas, certo? Se bem que aqui ninguém se despede, não é? Aqui, quer dizer, nós despedimos esta semana, mas renovamos para a semana. Exato. É mesmo isso. E já agora em termos de despedida, que não é despedida, nós... Ao menos falo para mim, se possível eu volto para a semana com este programa. Gostei muito de estar aqui com vocês. Bem, eu gosto sempre, é verdade. Então, eu volto para a semana, se não houver problemas maiores. E peço-vos mais uma vez para vocês darem o vosso feedback, mandarem alguma coisa para o nosso mail que nunca é dito, 3@radioantenaweb.info. Repito, 3@radioantenaweb.info. Mas ainda bem que falas disso. Ainda bem que falas disso, porque eu tenho aqui uma... E esqueci-me completamente. Já falei contigo esta semana 3 vezes e esqueci-me das 3 vezes, 3 ou 2, de dizer isto, 3 agora. Nesta segunda-feira, não para este endereço de e-mail, mas para o endereço de e-mail geral, recebemos uma mensagem à conta do 3 em ponto. Me chamou a atenção para 3 em ponto e também para outro programa que é produzido aqui, que é o 5 Quintas. Que é o. Que foi uma ouvinte, Daniela Alves, que nos escreveu e alertou para uma situação. Ela aqui refere. Curiosamente, até refere o termo técnico que deu uma ajuda enorme, que é o delay. Ou seja, muitas vezes estamos a falar ao mesmo tempo, mas de forma descoordenada. O que é que acontece? Explicar aqui aos ouvintes o que é que acontece. Eu, desde que, enfim, em fevereiro, quando houve aqui um problema que deitou o sistema operativo por terra, que eu não sei porque temos que gravar isto em pistas separadas e depois fazer a junção das duas partes. Ora, acontece que nós arranjamos aqui um truque para facilitar a montagem, só que, enfim, isto não estava a fazer isto realmente da melhor maneira e então... Acontecia realmente isso. Eu estive aqui depois a ouvir algumas emissões dos dois programas, do 5 Quintas, que eu era a Adriana Flória, e do 3 em Ponto. E foi quando reparei que realmente isso acontece. Às vezes, eu estou a dizer... Olá, caros ouvintes. Sei lá, tu dizes, por exemplo, olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos. E antes que tu digas sejam bem-vindos, já estou a dizer isso, sejam bem-vindos, por exemplo, percebes? Ou seja... Enfim, eu não me tinha percebido disso, confesso, nunca tinha percebido isso. Quem fez essa ressalva foi a ouvinte Daniela Alves, e eu andava para dizer isto desde segunda-feira, que isto foi na segunda-feira, e entretanto, olha, foi passando, ainda bem que falaste agora nisso de 3 em ponto, já me esqueci outra vez de dizer, mas fica essa ressalva da nossa ouvinte Daniela Alves. Esta semana isso já não vai acontecer. Já estive aqui a fazer as coisas de uma outra forma para que isso não aconteça. Portanto, há ouvinte Daniela Alves que participou, neste caso participo para o e-mail geral, o geral.rarantinoeb@gmail.com. Mas ainda assim, muito obrigado pela participação e pelo alerta, porque realmente isto está a afetar quer o 3 em ponto, quer o 5 quintas. Enfim, e é uma situação que já foi corrigida, aliás, no 5 quintas, vai ser corrigida agora também no 3 em ponto. Muito obrigada pela participação. Já agora, podem também participar pela página do Facebook, deixarem lá também as vossas opiniões, os vossos gostos, não? E já agora também podem entrar em contato direto connosco através do número 910106983. Podes repetir? 910106983. Pronto, está dito. É, podem. Ah, mas nota importante: não podem mandar mensagem, só mesmo por chamada. Não há hipótese de. Portanto, não há hipótese de. De mensagem. Aqui não, nós aqui não lemos. Não lemos mensagem. Eu não tenho como ler mensagem. Portanto, não vale a pena mandar mensagem. Só mesmo ligando para este número. É isso. É isso. Pronto, então vamos à música. Vamos sim. Vamos então ficar com o grupo Sementes, com a sua minhota. Já me ia esquecendo que ainda não tinhas dito. Estava aqui com as músicas na cabeça. E é outro grupo que eu não tenho também informações. Encontrei um grupo Semente, mas era um grupo brasileiro de que não tem nada a ver com o folclore. Pois, acho que é um grupo Semente de cultivo, uma coisa que... Não? Então... Não encontrei. Mas isto, certamente que será para o norte do país, não é? A jogar talvez. Pelo título. A jogar pelo título. Chole minhota, isto não deve ser lá para o Algarve. Então, não, não é por isso. E por último, vamos ter o grupo folclórico Luís de Camões com a música que é suavemente conhecida, O Mar Enrola na Areia. Este grupo foi criado na Sociedade Portuguesa de Juiz de Fora, em 91, em comemoração dos 100 anos de existência da sociedade. A criação tem como objetivo resgatar as tradições e os costumes do povo português. Ou seja, é um grupo brasileiro a cantar a cerveja conhecida música O Mar Enrola na Areia. Okay. O mais conhecido, mas é muito engraçado. Sabes que eu aqui estava no arquivo, pronto, e eu perdi esse material. É um facto. Mas havia um registro de 1889 de um violinista espanhol que tocava esta música. Sabias? Não. Isto ainda existe, está disponível alguns para aí para download, porque isto é uma entidade de preservação e pronto, e que basicamente tem para ir download todos os cilindros que eles lá disponibilizam. Mas eu na altura baixei os arquivos todos, agora não tenho tido esse tempo, mas... Foi muito curioso ouvir essa melodia gravada em cilindro em 1889. Essa figura como uma das primeiras 50 gravações do mundo. Portanto, uma das primeiras 50 gravações do mundo é O Mar Enrola na Areia. Ninguém sabe o que ela diz. Mas claro, tocado num violino espanhol. Isto nem é português, é espanhol. Eu pensava que continuavas. Ah! Bate na areia de manhã porque se sente feliz. Pum pum. Já agora? Também o mar é só casada, uai. Também o mar tem filhinhos. Acabou com a areia, uai. Os filhos são os peixinhos. Ok. Nós os dois a cantar somos o fenómeno. É verdade, é verdade. Vamos criar um rancho folclórico? Oh! Ainda gravamos um disco. Ai, o afinado ai. E a desafinada. Vamos criar o rancho folclórico. Ou, aliás, o grupo. Sim, pode ser isso. O grupo Danças e Cantares de Gaílhavo. Ah, pois. Não parece? Parece. Ou então, sei lá. Grupo de Danças e Cantares, Costumes e Tradições Folclóricas de Gaílhavo. Parece-me interessante. Porque eu gosto destes nomes, assim. Assim, grandes, sei lá. Sabes que eu fazia parte de um grupo que era o Grupo de Música Popular Portuguesa da Tuna Musical de Santa Marinha. Portanto, eu tenho que fazer. Na parte, não é? Tenho que fazer parte de nomes grandes, não é? Quanto mais seja em letras, não é? Sei lá. É isso? O grupo folclórico de danças e cantares, costumes e tradições. Ah, não. Grupo de danças e cantares, costumes e tradições folclóricas de Gaílhavo. Ou seria melhor Ilhavaia? Ou Ilhaia? Não sei, o que é que parece? Ou Gaivo? Também dá. Também dá. Gaivo. Gaivo. E agora vamos ao. Depois de claro, as pessoas para abreviar. Não dizem o nome todo, vamos lá. E agora vamos lá. Já estamos a nós na RTP. Não é? Agora vamos lá ao GDC SSSF CDG não sei quanto de Gaivo. Claro, se eles dissessem o nome completo por extenso, demoravam pelo menos 20 minutos. Enfim, é esta vidinha. Portanto, meus caríssimos ouvintes, vamos acabar por aqui o nosso programa com o ranço folclórico da semente. E como a música que nós vamos aqui ouvir tem um nome, que Sula Minhota. Exatamente, é a Sula Minhota. E depois vamos ficar com outra música do rancho folclórico. Não é rancho, é grupo folclórico Luís Camões. É o grupo folclórico Luís Camões. Enfim, coitadinho, passava um livro, vejo o que é que aconteceu, não é? E depois a música chama-se O Mar Enrola na Areia, não é? É. Pronto, que é uma música. Ou será assim, que é o contrário, a areia enrola no mar? Pois, não sei. Enrolam-se os dois, pronto. É provável, também é provável que enrolem qualquer coisa, mas isso não conta agora para as contas destas contas, não é? Portanto, vamos ficar por aqui com respeito ao nosso programa, não é? Sim, porque também, o mar também deve enrolar garrafas e coisas do género. E, é? E pedrinhas e conchinhas e isso. Estou-me a guiar para aquilo que dizem o grupo Novo Rock, não é? Muito descontraídamente. Como é que era? Adonis, não sei o quê, eu vi garrafas de óleo boiando vazias nas ondas da maré. Ou seja, muito descontraído. Já é de senso comum, não é? Já é de senso comum que as garrafas de óleo têm que estar a boiar no mar. Vazias. Vazias, de preferência, que senão matam os peixinhos. Os mas antes disso, já é do conhecimento que faziam transportar mensagens dentro das garrafas. De óleo? É que se não foste sumo, está bem agora de óleo. Que ele devia escorregar, mas só devia abrir a ragafa, não é? E depois que pegava no papel, mas como aquilo estava escorregadio, fugia, ia para o mar e acabou-se. Não é? E depois há uns que dizem: atira-te ao mar e diz que te empurrarem. Pronto. Pois, diz sempre, exatamente. Quer dizer, o pobre mar tem sempre a culpa de tudo. Olha, sabes que foi encontrada há uns tempos a mensagem numa garrafa de água mais antiga do mundo, acho que era de 1898. Minha nossa, essa água devia ter um verdete. Que. Uma garrafa com uma massagem. E depois então. O que é que fizeram os marinheiros australianos? Foram propositadamente à Dinamarca. Só para simbolicamente dizer que chegaram lá. Enxau. Claro, é que ele já não tinha lá casa nenhuma, mas já não tinha namorada, já não tinha lá casa nenhuma, claro. Nem nada de género. Claro, não, até podia ser que tivesse, mas não. E então, pronto, não é? Coisa. É isso, a garrafa de alga. Ah, já agora. O Guinness já encontrou a pessoa mais velha do mundo. E confirmou, é um homem de 179 anos que vive na Índia. Sabias? Não, não. É sério? É, o homem mais velho do mundo confirmou o Guinness, porque havia um que disse que viveu 250 anos na China. Mas há um homem que ainda é vivo, que só se reformou aos 122 anos, imagina, e não vai ao médico desde 1961. Do médico, o último médico que ele consultou já morreu. Bem, quer dizer, o último médico que ele consultou, se ele foi casado, a última mulher com quem esteve, os filhos que ele diz que ele diz que a morte se esqueceu dele, que nem acredita que vai morrer já porque a morte se esqueceu dele. É o que ele diz, é, pronto. Era uma pessoa descrita como normal, mas já sem sentido de vida. Está aqui por estar, não tem sentido de vida porque, não é, sei lá, netos, mas está lúcido, percebes? Mas netos, bisnetos, já morreram todos. Já, enfim, não tem filhos, nem netos, nem bisnetos. Já o que há agora é daí para baixo, porque não, pronto, já morreram. Acho que só havia um bisneto que não era vivo, tinha 80 anos. O que é que ele tem daí para baixo? Trinetes e tetranetes e pentanetes e hexanetes. Ah, bom. Pois é, que o que tu estás a pensar e que estás a fazer pensar, provavelmente já não terá. Muito bom. Pronto, ok. Estava tudo tão certinho. Mesmo. E é assim a vida. Pronto, ouvintes, ficamos por aqui. Vamos terminar. Terei mesmo que vos deixar. Aos ouvintes, fotos então de uma ótima tarde. E até para a semana. Sim. Uma boa tarde, bom resto de tarde ao domingo e já agora um bom início de semana. Sim, bom início de semana. E até para a semana, ouvintes. Até para a semana. Até para a semana.